Senhor Jesus, estamos prontos para te ouvir. Fala, que os teus servos ouvem. Amém. E amém. Vamos sentar, irmãos. Pouco barulho, pouco barulho. Você já se perguntou, o que será que nós vamos fazer na eternidade? Se você já está salvo, o que será que você vai fazer na eternidade? Nós não sabemos todas as coisas, mas uma nós sabemos, que nós vamos adorar, vamos nos somar aos anjos e vamos passar muito e muito e muito tempo adorando. Não sei se exclusivamente adorando, só adorando, mas esse é um item que nós vamos fazer e muito. E a quem nós vamos adorar? Ao Pai, é claro, mas esse nome Jesus nós vamos cantar milhões e milhões de anos, vamos passar cantando Ele por todas as eras da eternidade futura, que nós não sabemos nem imaginar que tempo é esse, mas será algo maravilhoso. Isso aqui são pequenos ensaios que a gente faz, ensaios para a eternidade. Não é lindo isso? Não é lindo? E se a gente cantou pouco aqui, vai estar meio desafinado lá depois, né? Então trata de aprender logo e o teu coração se jogar todo ele nessa adoração. É coisa maravilhosa adorar a Deus. Claro que a Bíblia diz que a adoração, ela vem de um coração agradecido, de um coração comprometido com Deus. É assim a adoração aqui e será assim lá. Hoje, pela nossa sequência do capítulo 17, é a terceira pregação do capítulo 17 de 1 Reis. Vamos chegar lá? Vamos chegar no capítulo 17? 1 Reis 17, 17. É bem fácil a localização. Em todo esse capítulo 17, nós vamos ver que é o terceiro milagre que está acontecendo. Veja aí na sua Bíblia, se todo mundo já achou, dá uma olhadinha na tua volta, para que ninguém fique sem acessar as Escrituras Sagradas, né? Esse acesso aqui, esse acesso é livre, é linha direta, não precisa pagar nada, viu? Se você não tem uma Bíblia ainda, nós te conseguimos uma totalmente grátis. Se você puder pagar, claro que você paga. Mas se você tiver o comprovante de pobreza, então nós te damos de graça. Oh, não, se você precisar mesmo, você vai ser abençoado com uma Bíblia. Tá, irmãos? Vamos lá no capítulo 17, verso 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou. Tanto que ele morreu, o filho da dona da casa. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para me trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, irmãos? O primeiro milagre do capítulo 17, se alguém não acompanhou essa série de pregações, essa é a terceira. A primeira foi quando o Senhor levou Elias para um lugar bem solitário, bem distante, onde tinha um riachinho de água, e lá o Senhor o alimentou por um ano, mandando que corvos levassem pão e carne, amanhã, de manhã cedo e à tarde. Só que no final daquele ano, o riacho foi secando, secando, secando, e acabou a água. Deus tinha mandado ele para lá. Então, se Deus vai ter que resolver esse problema, o Elias tinha sido obediente. E aí nós chegamos à conclusão que quando Deus fecha uma porta, ele já está preparando a outra. Essa é uma conclusão bem boa de se tirar. O segundo milagre é que Elias foi até a casa da viúva e ela tinha só um punhadinho de farinha ainda para fazer o último bolo, o último pão, e só um pouquinho de azeite, e o Elias disse para ela: faz esse bolo para mim, depois para ti. E ela, num ato de fé e de obediência, porque Deus tinha falado com ela também, ela fez para o profeta. E nunca faltou a farinha e nunca faltou o azeite na sua casa. E todos os dias ela devia ir de novo naquela lata de farinha e tinha uma porção de farinha. E todos os dias tinha uma nova porção de azeite. E aí foi o milagre. Estava tudo indo muito bem. Aquele primeiro milagre, que ele estava na beira do riacho, aquele milagre escorreu por um ano, água corrente um ano, cessou aquele milagre. Ele foi para o segundo milagre, ser sustentado por uma pessoa muito, muito, muito pobre. A lógica seria ser sustentado por uma pessoa rica. Mas Deus queria mostrar um milagre. E aí nós aprendemos, na quinta-feira, que Deus, quando está preparando algo para ti, Ele está trabalhando em ti, ainda que seja por meios difíceis, e Deus está preparando algo lá adiante. Nós chegamos a uma conclusão, que Deus trabalha em duas pontas, em duas frentes de trabalho. Em ti e em alguém outro, que Ele está preparando para te abençoar. Você sabia disso? Quem não pegou na quinta, hoje está pegando pelo menos um flash rápido do que foi quinta-feira. Tudo ia muito bem. Primeiro ano na beira do riacho, 2 anos agora. 2 anos... vendo a farinha se multiplicar e o azeite. Estava indo tudo muito bem, até que adoece o filho da dona da casa, já viúva, agora o filho doente, e o menino indo de mal a pior, mal, mal, mal, mal, gravíssimo, morreu. Dá para entender? Estava tudo tão bem numa casa em que está fluindo o milagre. Alguém, não, mas o Elias não viu que esse menino estava doente? Será que a mãe dele não falou nada? Profeta, ora pelo meu filho e ele fica curado. Afinal de contas, aqui na nossa casa, todos os dias tem milagre. Parece que o pior está por acontecer e ninguém interrompeu o pior. E o pior aconteceu. É, realmente morreu a criança. A mulher ficou muito chateada com o profeta. E ela pergunta para ele: o que eu fiz? Oh, meu Deus. Pergunta para Deus e depois ela pergunta para ele: por que que tu veio aqui na minha casa? Por que que tu chegaste aqui um dia, 2 anos atrás? Por que vieste? Por que te intrometeste na minha vida? Nós teríamos morrido, eu e meu filho, 2 anos antes, e de fome, porque a fome era em toda a terra. Era o último bocado de farinha que eles tinham em casa, e nós não estaríamos sofrendo. Ele levantou uma esperança. O profeta levanta um milagre, e agora parece que tudo foi-se água abaixo. Ela começa a reclamar, e alguém de nós diria, e com razão, é, com razão, até ali. Será que o mesmo Deus que multiplicou farinha e azeite todos os dias não podia fazer mais um milagre por aquela vida, por aquela mãe que já era viúva, tinha perdido o marido e agora perde o filho. E alguém perder o filho na condição dela, seria perder o futuro. Quem é que ia cuidar dela daqui a um tempo? Quem iria sustentá-la? Não seria esse filho? Tudo indica que sim. Então ela perdeu não só o filho, ela perdeu o futuro. Ela perdeu a esperança. Ela perde qualquer possibilidade de uma vida na velhice, eu não vou dizer folgada, mas pelo menos de alguém a sustente. Morreu tudo nesse momento e ela reclama muito, muito do profeta. É, temos aqui nessa casa uma nova crise. Vocês lembram que nós estamos falando nos últimos 4, 5, 6 meses, a palavra que mais circula, acho que no mundo inteiro, é a palavrinha de 5 letras, né? É a palavrinha que começa com C e termina com E. Já chegou à conclusão, crise. Temos crise de novo aqui. Tinha crise, aquela casa estava sobrevivendo à crise, por causa do milagre, mas agora tem uma crise de vida, morre alguém na casa. E ela não economiza palavras para falar ou para desabafar da sua não concordância com aquela morte do filho. Por que vieste aqui? Eu tive um amigo meu que me ajudou muito. Ele era um pouco mais velho, era crente em Jesus, era um rapaz de muita oração, era um rapaz de jejum, era um evangelista, saímos nas ruas da cidade aqui em São Leopoldo, evangelizando as pessoas nos barzinhos ali, quem conhece a Rua Grande? Conhece a Rua Grande? É a Independência, né? Saímos ali corpo a corpo, evangelizando eu, ele, mais uns 5, 6. Pessoal bebendo, outros lá, nós estávamos ali falando de Jesus. Esse rapaz foi fazer um intercâmbio num outro país e voltou incrédulo. Voltou descrente, o nosso colega que era o maior crente. Voltou e disse, não quero saber mais nada desse negócio de Deus, não acredito mais. E ele se identificou, não sei quem aqui lembra, na década, no início de 80, ali na América Central, na Nicarágua, tinha fortes lutas políticas, ideológicas, lembra aí os mais velhos? Né? Até tinha aquele grupo, se eu não me engano, também o Sendero Luminoso, e lembram com essas palavras aí que eu estou falando, os mais velhos estão lembrados. E os mais jovens vão estudar história, tá? História recente. E esse colega voltou muito identificado com essas questões de guerrilha. Troço esquisito, o moço era crente, sim, ó. Queria converter os professores. Ele chegava e dizia para o professor, você tem que aceitar Jesus na aula. Ele enfrentava qualquer situação e deu uma mudança total. Inacreditável um negócio desse. E um dia ele disse... Eu tenho nojo da pessoa que um dia, lá na minha juventude, me levou para Cristo. Isso é uma blasfêmia contra Deus. É ou não é? Eu tenho até um ódio, uma aversão a quem um dia me falou de Jesus, porque eu descobri que as lutas ideológicas, partidárias, é a razão maior da vida e não Jesus. Nunca mais esse homem se levantou. Nunca mais. Ele reclamou. Mais que reclamou, abandonou o Senhor. Um moço que evangelizava as pessoas e as pessoas se entregavam para Jesus. Tinha uma graça. Era um evangelista de rua. Era um cara assim que todos nós queríamos ser igual a ele. Modelo, modelo. E despencou. tinha milagres na vida dele, tinha um agir de Deus na vida dele, e tudo isso ele jogou fora. Se você vai ver essa mulher aqui da Bíblia, tinha um milagre na casa dela todos os dias, e ela quase joga tudo fora. Veja comigo o verso 18. Que fiz eu, ó homem de Deus? Ela está perguntando, por que meu filho morreu? Qual é o meu pecado? Qual é o meu mal? Essa pergunta ainda não é a pior, mas a pior vem. Vieste a mim para me trazer a memória, a minha iniquidade, e tu vieste para matar meu filho? Vem cá, quem é que trouxe em nome de Deus naquela época? Quem trouxe a vida para aquela mulher? Quem trouxe o sustento para o filho dela? Não foi o milagre de Deus acontecido por intermédio de Elias? Foi. Como é que ela agora tem coragem de dizer isso? Por que vieste na minha casa um dia? Tu vieste me apontar algum pecado antigo, Elias? Pobre do Elias, né? Nem tinha nada disso em mente. Talvez até a gente entenda uma mãe desesperada, vendo o milagre, mas sua fé ainda era muito pequena. Qual o sinal de uma pessoa de pequeníssima fé? Murmuração. Reclama, reclama, reclama. Isso é um sinal de pouca fé. Porque não tem confiança que Deus reina sobre aquele momento também. Ela quase expulsa. Acho que se a conversa rolasse mais e tivesse mais registros aqui na Bíblia, talvez essa mulher teria expulsado o profeta de lá da casa dela. Mas não era ele o meio que Deus usou para abençoar aquela casa? Não desespera quando uma situação difícil bate à tua porta. Confia. Confia em Deus. Porque o teu Deus que já fez por ti até aqui, por acaso ele vai cessar de fazer? Não. O teu Deus vai continuar te socorrendo em todas as situações. E ainda que o pior aconteça. Pior na nossa visão. Porque pode ser que o pior para nós não é o pior na visão de Deus. E as pessoas às vezes jogam tudo fora por um entendimento limitado que tem da mão do Senhor ou da obra do Senhor. Se por acaso tu está atravessando um momento difícil, alguém de nós, não chuta tudo fora. Eu estou te chamando nessa noite para confiar que Deus tem algo melhor ali à frente, desde que tu permaneças no Senhor. Deus tem algo melhor. Pode ser que alguns de nós aqui trabalham por conta, empresários, profissionais liberais, e está perdendo algum negócio. Descansa em Deus. O Deus que te trouxe até aqui não vai te deixar na mão. Você consegue crer nisso? O Deus que te trouxe até aqui, você que já experimentou provisão de Deus, sustento de Deus, graça de Deus, cura de Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa mais te socorrer, e nem o ouvido dele fechado para não poder mais ouvir a tua oração. Estende, estende a tua confiança para um Deus vivo e faz isso. Essa mulher quase perde tudo, uma nova crise, mas uma nova crise abre portas para um novo milagre. Você sabia? Uma nova crise é o caminho para um novo milagre. Se não surge a crise, não surge a nova provisão. Nós não estamos aqui dizendo, ah, que coisa maravilhosa é crise. Ninguém é louco para dizer isso. Mas se vier, saiba que Deus está preparando algo novo e melhor. Ninguém de nós vai ficar exaltando, ah, coisa boa é ficar desempregado. Não, não é bom não. Coisa boa é vender bem pouquinho, quem vendia bastante há 6 meses atrás. Mas saiba que Deus está preparando uma bênção ali adiante. Não desanima. Não para na tua fé. Não decai. Pode ser que a gente às vezes, mas por que, Senhor? Não sei. Porque nós não somos deuses. Mas uma coisa nós temos que saber. Eu sei, como dizia o apóstolo Paulo, em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para livrar-me no dia final. Eu sei em quem tenho crido. Eu acho que ninguém conhece um hino que tinha esse versículo muitos anos atrás. Conhece? Conhece? Porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para livrar. E aí acho que é o meu caminho, uma coisa. Até o dia final, eu sei em quem tenho crido. Nós não podemos abrir mão disso. O nosso Deus não é deusinho qualquer. O nosso Deus não é como Baal, porque aqui o contexto todo era o contexto. Lembra que o Elias estava no território estrangeiro, no território sede de Baal. E agora tem um menino morto lá. E o Baal nunca tinha feito ninguém reviver. Mas o Deus de Elias mostrou que governa também sobre vida e sobre morte. Esse tal de Baal era o deus da fertilidade, da agricultura, que fazia chover e fazia secar. Mentira! O Elias mostrou que o Deus que governa chuva e sol é o Deus de Israel. Está mostrado quando ele disse, 3 anos não vai chover e 3 anos não choveu. E o pessoal fazia suas rezas para o Baal e não caiu uma gota de água do céu. Resumo da história, quem governa o clima é Deus. Quem faz alguém reviver é Deus. Isso está sendo mostrado nessa palavra. Essa mulher já sabia algumas coisas. Essa mãe, ela já sabia que Deus regia as nuvens. Que Deus governava chuvas, que Deus governava secas. Ela sabia. Ela sabia que Deus multiplicava azeite e farinha. Ela sabia. Mas ela ainda não sabia. E por isso Deus permitiu aquela crise de o filho morrer. Ela não sabia que o Deus de Elias ressuscitava mortos. E ela tinha que saber isso. E todo aquele país no qual ela morava tinha que saber disso. Às vezes a gente reclama, Senhor, por quê? Por quê? Não precisas fazer isso. Podes perguntar, Senhor, o que queres me ensinar? Quando me permites uma dificuldade que parece que vai acabar com a gente. O que, que o senhor quer me ensinar? Ah, alguém diz, pastor, mas tem que ter muito sangue frio. Não é sangue frio, é confiança. É confiança. E nós precisamos elevar a nossa confiança todos os dias. Você precisa pegar a sua Bíblia em casa. Você precisa orar em casa. Você precisa dar... Aqui no culto você se fortalece? Sim. Mas precisa isso no dia a dia, você precisa comer todo dia em casa, precisa a Bíblia todo dia em casa. Assim como precisamos comer carne, feijão, arroz, batata. Aliás, hoje comi uma batata maravilhosa, né? Mas depois vocês pedem a receita aí para minha filha, acho que ela sabe. Hein? Deus está no comando. Não desespera. Surge uma situação nova, contrária na saúde. Não desespera. Entrega para Deus. Claro que o nosso natural, o nosso ser, o humano nosso, quer dar espaço para o medo. Ele quer dar espaço para raciocínio disso, disso. Calma. Entrega para o Senhor. Nova oportunidade para Deus fazer um milagre. Aí o Elias percebeu que aquela mãe estava muito desesperada e disse para ela, me dá o teu filho. Não sabemos bem que idade tinha o menino, mas não era bebê, porque a mulher já era viúva, não se sabe. Talvez, vamos imaginar 10 anos, 12 anos. Me dá teu filho morto. E o Elias pega o menino morto e vai para o quarto que ele tinha, parece um quartinho em cima lá, acho que essa viúva tinha construído um quartinho para ele. E ele leva o menino lá para o quarto, mortinho. E ele diz aqui na palavra de Deus, deitou em cima do menino e orou. E fez isso por 3 vezes. Eu fiquei a me perguntar, por que 3 vezes? Eu tenho 2 respostas. O número 3 na Bíblia significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acho que é um raciocínio razoável, que dá para a gente crer nisso. Ele orou ao Deus, o Pai, ele sabia, Deus tinha revelado para ele a questão do Espírito Santo e com certeza a questão de Jesus. E tem mais uma coisa, por que repetir o ato? Uma vez não seria suficiente? Talvez. Mas aqui tem um outro item sobre oração. A questão da perseverança. Quantas vezes, talvez, tu já orou por alguma coisa? Uma vez, 2 vezes, 10 vezes? Já desistiu? Tem outras coisas que você orou uma vez e Deus deu de pronto, de imediato. Tem sido assim ou não tem com todos nós? Tem. Às vezes é uma cura. Você ora uma vez, não veio aqui na frente uma vez, ficou curado. E outras situações, já veio 10 vezes. Pastor, eu não vou mais lá na frente. Por que não? Para o Elias foi 3 vezes orar. Olha, o Elias, hein? Não era nenhum de nós aqui, era o Elias. Um homem chamado Naamã, lá na Bíblia, ele não era cristão, não era crente em Deus, vamos dizer. E Deus disse que ia fazer um milagre na vida dele, era um comandante militar que estava todo leproso. E Deus havia dito, te banha 7 vezes no Jordão. E ele reclamou, esperneou e queria ir embora. E os militares que o acompanhavam, seus subalternos, disseram, escuta, se o profeta tivesse te pedido uma coisa bem difícil, tu faria? Faria. Ele te pediu só 7 mergulhos. O que, que é isso? 7 mergulhos não é nada. Em 1 minuto dá para fazer os 7, né? Bum, bum. É só se dobrar o joelho um pouquinho mais e já... É. 7 mergulhos não é nada. Mas Deus vai fazer um milagre de uma maneira tão simples assim? Aquele homem devia estar esperando um negócio assim, ó, cheio de luz, efeitos especiais, fogos de artifício, canhão de luz. Nada disso. Deus fez de uma maneira tão simples um milagre. Às vezes eu acho que nós estamos esperando coisas mega espetaculares. Que tu espere que um raio caia na tua cabeça, agora um raio bom, tá? E te cure, e que tu fique eletrizado, cheio do Espírito Santo. Calma, irmãos, não vai cair raio nenhum desse jeito. Às vezes nós estamos, quem sabe, fantasiando uma coisa para receber algo de Deus que não é assim que Deus vai dar. Deus dá na simplicidade. A mãe desesperada, o profeta pede o filho, vai ali, ora, deita em cima da criança e ora e faz isso 3 vezes e o menino reviveu. Será que essa mãe não estava esperando? Talvez nem isso, mas se tivesse. Por que que o Elias tira esse menino morto dos olhos da mãe e leva lá para o quartinho? Eu acho que essa mãe ia atrapalhar demais. Ai, meu filho, olha, vê o que tu fez com meu filho. Vai embora daqui. Dá licença, senhora. Deixa eu pegar o seu filho. Nem disse o que ia fazer, porque se diz, eu acho que ela não vai crer, né? Ela ia atrapalhar. Uma vez, Jesus estava num lugar, e diz a Bíblia que Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. E uma outra vez, Jesus chegou com um homem chamado Jairo, tinha morrido a filhinha desse Jairo, 12 anos, tinha a menina, E o Senhor Jesus chegou na casa, ela que era choradeira, aquele alvoroço todo. E o Senhor Jesus pegou Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina morta. Só eles, os seis, então, entraram no quarto com a menina. Por que que a multidão ali Jesus não permitiu entrar? Porque atrapalhava. Cuida na tua vida também pessoas que atrapalham a tua fé. E às vezes são pessoas de bem, não estou falando pessoas más. Às vezes são nossos familiares, pode ser pessoas amigas nossas, mas que num determinado momento que se exige uma fé forte, aquelas pessoas não podem te acompanhar. Uma vez eu estava numa reunião com umas pessoas e nós estávamos elaborando um documento. Era um documento assim, de uma defesa, uma tese bíblica. E alguns irmãos disseram, não, nós vamos te ajudar, ajudar eu e mais dois, três irmãos. E nós vamos ajudar, e nós vamos assinar esse documento, que tinha que mandar para umas autoridades. Eu disse, irmãos, não assine o documento. Deixa só eu e era, mais três, eu acho. Acho que o Celso estava junto, né, Celso? É, o Celso estava junto, foi lá em Curitiba. Era três dias de reunião para produzir esse documento, um negócio altamente elaborado, tinha que estudar muitas coisas da história do cristianismo, muitas coisas da Bíblia. Três dias para produzir umas duas páginas. E eu disse para os irmãos, irmãos, não assine. Não, nós vamos assinar, primeiro dia de reunião. Quando chegou no terceiro dia, o documento estava bala. Os irmãos disseram assim, é, acho que a gente não vai assinar. Exato, irmãos, não assinem, sabe por quê? Eu disse, porque até onde nós vamos ir, vocês não vão, então deixa só nós irmos. Tem coisas que Deus deu para ti, às vezes a gente quer carregar outros juntos, irmão, isso é uma coisa que Deus, é um desafio que Deus deu para mim, ou para dois, três, quatro, cinco. Tem gente que se te acompanhar em alguma situação, vai te atrapalhar. Eu sei, a gente quer levar todo mundo junto às vezes, né? Mas o próprio Jesus não carregou todo mundo junto em algumas situações. Nessa mesmo de fazer essa menina reviver, a filha de Jairo, ele só pegou Pedro, Tiago e João, porque queria ensinar, mas também porque eram os três líderes dos doze. Pegou a mãe e o pai da menina e ele. Só vocês têm condições de entrar nesse quarto. Imagina se alguém te convidar, ah, vamos lá expulsar um demônio. Tem o pessoal lá quebrando tudo dentro de uma casa. Se não tem fé, não vai junto. Porque daí o pastor ou quem estiver lá liderando aquele momento vai ter que cuidar do endemoniado e de ti. A mesma coisa, tu vai assistir o parto da sua esposa. Ah, eu vou assistir. Mas, olha, só se tu tem condições, tá? Porque senão tu vai atrapalhar o médico. Aí tu já cai lá, desmaia, eles vão ter que cuidar da esposa ou de ti. Tomara que cuide da tua esposa. Deixa tu caído lá, né? Aqui está a situação, o próprio Elias não leva a mãe porque ela ia atrapalhar. E entrega o menino em perfeito estado de saúde. Vê, mamãe, teu filho vive. Teu filho vive. E agora, olhe na sua Bíblia o verso 24. 17, 24. O menino tinha sido restituído à sua mãe. 24, então a mulher disse a Elias, ah, agora mudou tudo, onde é que está aquela mulher reclamona? Onde é que está aquela que murmurou, xingou o profeta? Ela diz, nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Para aí. Ela tem razão em dizer isso aqui ou não? Agora eu estou vendo que tu é um homem de Deus. Ela não viu dois anos que aquele homem era de Deus? Mas tudo bem, vamos entender, uma mãe que está se recuperando de um sufoco ali de ter perdido o filho por alguns momentos. E agora ela diz mais, e que a palavra de Deus ou do Senhor na tua boca é verdade. Ela já não sabia disso. No fundo ela está dizendo, a mesma coisa que Jó. Jó disse para Deus, ela está dizendo para o profeta. Mas vamos entender que o profeta está ali em nome de Deus. Ela está dizendo, eu te conhecia, ó Deus, até aqui de ouvir falar. Agora te conheço como tu realmente és em todo o teu poder. Eu vi o Senhor multiplicar a farinha e azeite. Mas agora eu vi o Senhor reviver o meu filho. E um milagre está na minha casa. Ela está reconhecendo no fundo, não é que ele só é o homem de Deus. Ela está reconhecendo a sua fragilidade também. E ela está realmente conhecendo quem é Deus. Vamos ficar de pé e falar com Deus? Aleluia!